Florian Contador. Metro Cúbico Engenharia, a melhor de Cipó, Bahia. Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo. É o mesmo que soprar depois que queima o dedo. Me desculpa essa voz rouca, é que eu chorei a noite toda. Eu não quero outra pessoa, vamos tentar ficar de boa. Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente. Jogava água fria nesse coração de cabeça quente. Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando. Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente. Jogava água fria nesse coração de cabeça quente. Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando. Se eu fosse você. Bora, Darley, CDs e acessórios, Barbearia Mil Grau, Neguinho Sum, bora de ticar. Tamo junto, bebê. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina em te ver chegar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu.